Então moveça quando emergir. De onde ele vem, o céu é nosso limite. Do declínio à ascensão, tudo tem um propósito. Você tende a ser forte, não se render. E nesse ócio já lhe encontramos quando sente. Deus já te livrou das tretas quantas vezes. Do declínio à ascensão, tudo tem um propósito. Você tende a ser forte, não se render. Bendito é quem semeia rap e faz o povo pensar. Ingrediente necessário para criar. Meu psicanalista é a caneta esferográfica. Sou um poeta que vive no reino das palavras. Um arqueólogo em busca do desconhecido. Procedido de batedores, vou abrindo caminhos mais permanente que uma tatuagem. Ninguém esconde o sol ou as minhas verdades. Troquei horas de lazer por anos de estudo. Uma vida sem amor é uma árvore sem fruto. Escrituras são como reposição hormonal. Mantém meu equilíbrio emocional e cerebral. Sinta um mover, sabe quando emergir. De onde ele vem, o céu é nosso limite. Do declínio à ascensão, tudo tem um propósito. Você tende a ser forte, não se render. E nesse ócio já lhe encontramos quando sente. Deus já te livrou das tretas quantas vezes. Do declínio à ascensão, tudo tem um propósito. Você tende a ser forte, não se render. Eu já revi os meus patrões, já matei os meus dragões. Recomecei, já perdoei, larguei os palavrões. Voltei no início, onde Cristo era o princípio. E tudo que eu fazia, resumi em volta disso. Mas peraí, e onde eu fico? Mas eu com isso, já não sou mais eu quem vivo. E sim o próprio Cristo. Mateus 6,33 é o foco da missão. Buscar primeiro o reino e a sua salvação. Não quero as moedinhas, eu quero ouro. As pedras na coroa, receber do próprio dono. Ser referência pros moleques de toda a idade que também querem ser crentes, porque eu sou de verdade. Se não mover, sabe quando emergir. De onde ele vem, o céu é nosso limite. Do declínio à ascensão, tudo tem um propósito. Você tende a ser forte, não se render. E nesse ócio já lhe encontramos quando sente. Deus já te livrou das tretas quantas vezes. Do declínio à ascensão, tudo tem um propósito. Você tende a ser forte, não se render. Esse é my lifestyle. Está minha apostasia em meio ao contratempo. Eu quero emergir remando contra o vento. Eu venho lá de baixo, agora eu estou livre pra viver. Escalar, buscar um horizonte jamais visto. Pode ver a roda, primo. Pneus desgastam, chega ao seu limite. E acredite, mas minha norte pedim. A minha história é dentre a música e a rua. Esta é pura, não a moda que suborne minha postura. Veja que o respeito parte pra uma vida literal. Sobressalto é um voo, um risco em grande escala. São tendências daqui, são as cores do destino. Eu quero ter a sorte grande, você sabe, lifestyle. Se dá um mover, sabe quando emergir. De onde ele vem, o céu é nosso limite. Do declínio à ascensão, tudo tem um propósito. Você tende a ser forte, não se render. E nesse ócio já lhe encontramos quando sente. Deus já te livrou das tretas quantas vezes. Do declínio à ascensão, tudo tem um propósito. Você tende a ser forte, não se render. Esse é my lifestyle.